Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje temos uma parte 2 que foi prolongada faz muito tempo. De nada! Também foi minha culpa esse. Eu sou o rei das partes 2. Bom, acontece, né? Porque geralmente a parte 2 a gente fala, gravamos depois. Esse depois nunca chega, gente, é complicado. Ah, mas chegou agora. Chegou, chegamos. E aqui é o Nerdmaster, caso vocês não tenham percebido. Tô aí pra falar dos melhores anime de pistoleiro caçador de recompensa. Na verdade, Cowboy Bebop, caso vocês não saibam, é o que Han Solo devia ter sido, tá? Só que não foi. É. E, senhores, hoje, para quem não entendeu, nós vamos fazer uma das muitas prometidas partes 2 desses episódios, e vamos falar da parte 2 e final do anime de Cowboy Bebop. E hoje não podíamos trazer outro convidado que não o nosso padrinho, Dan, lá do Japão. Seja bem-vindo de volta à bagaça, velho. Voltemos, gente. Aí, Jorge, Nerdmaster, galera. Ó, se fizesse esse episódio sem a minha presença, eu ia reclamar muito, mas muito. É, eu sei. Aí entra na fila, meu amor. Fizeram um episódio de Samurai Flamengo sem a minha presença, mesmo sendo eu que mandei fazer a porra do episódio. Mas tudo bem que eu tenho que admitir uma coisa pros ouvintes, que se tem uma pessoa nessa vida que gosta mais de Cowboy Bebop do que eu, é o Sr. Dan Edo, tá? É a única pessoa que eu reconheço que gosta mais de Cowboy Bebop do que eu, tá? Cara, não tem como não gostar, né, cara? Não tem como não gostar. E eu lembro bem que quando nós fizemos o nosso episódio 96, sim, a parte 1 foi feita antes do episódio 100, é, o Nerdmaster reclamou tanto. Vocês gravaram Cowboy Bebop sem mim! Ficou desde aquela época me enchendo os pacová. Tanto que a parte 2 que estamos gravando hoje... É porque eu sofri... Dois. Ouvintes, vocês não sabem que eu sofri uma porrada dupla. Primeiro, filha de uma puta, me grava com o Samurai Flamengo e eu não consegui por problemas técnicos. Aí depois ele me grava Cowboy Bebop e não me avisa. Fela de uma puta. Não aviso? Você que não olhou na porra do grupo. Eu tinha postado todos os temas, ouvintes. E a pessoa não se dá o trabalho de olhar. E depois eu que não chamo. Bah. Pra você ver como é que é injusto. Mas enfim... Vamos seguir com o seguinte, como estamos falando do nosso episódio 96, eu não vou falar de novo a ficha técnica e nem os dubladores, até porque já tem áudio e eu vou colocar tudo isso daí no post para que vocês possam ler. Então hoje a gente vai focar única e exclusivamente no anime. Inclusive... É isso aí. Pra surpresa de ninguém, vamos ter notas, né? Tipo, notas 10, tipo, nota 10 do Dan, nota 10 do Nerdmaster, né? É, apesar de que a nota aqui normalmente só vai até 8, mas a gente vai fazer questão de ir na nota 10, porque merece, tá? Tem não nota menor que 10? É isso que vocês estão falando? Então, é que aqui é de 0 a 8 esferas, é que ele tem... É que sabe como é que é, Dan? É que o Jorge tem a mania de querer ser o diferentão... Então ele tem aquela nota de 0 a 8 esferas. Mas aí a gente, na hora da nota, caga litros pra essa frescura do Jorge e dá 10 pro Cowboy Bebop que ele merece, tá? Por que você acha que eu já falei de bate-pronto? Até porque as 8 esferas têm um porquê e já vem sendo trazida há muitos e muitos anos aqui dentro. Isso fora, vamos partir pro episódio 14 de Cowboy Bebop, com o nome de Bohemian Rhapsody. Queen mandou um abraço engraçado gigante. Engraçado que no... Né? O engraçado que no site que eu consegui baixar, porque eu baixei a versão Full HD, sabe? Vocês falaram que ia sair versão Full HD no Blu-ray e tal e coisa, então eu consegui baixar 7 GB de tamanho os arquivos, tá? Uma porra, qualidade maravilhosa de imagem. Aí eles colocaram, eles inventaram de traduzir nas legendas o nome dos episódios. Aí tá lá, Boemia de Rapsódia. Não, que, como ai, assim? Boemia de Rapsódia? Sério? Boemia de Rapsódia? Não tem nada de Boemia de Rapsódia. Seus tradutores malditos não sabem coisa de música. Sério? Que coisa desgraçada, cara. Né? Enfim. O resumo desse episódio é... Spike, Faye e Jet, eles capturam 20 ladrões envolvidos no sequestro das Astral Gates, mas nenhum deles era o mandante com a recompensa de 12 milhões de Ulon. A única pista que eles têm é um jogador de xadrez virtual que a Ed costuma jogar pela internet, ou seja, o nome dessa pessoa é Chessmaster Rex. Mas aí a gente se pergunta, Spike, Faye e Jet vão ser só peões nesse jogo? Cara, as, né, brigas virtuais entre a Ed e o Chessmaster Rex, caso o ouvinte não saiba, o Chessmaster Rex é a porra de um velho. Mas bota velho nisso, velho estilo Matusalém, entendeu? E o bicho era realmente o Chess Master, ele era realmente o mestre do xadrez. Ninguém vicia esse puto. E a Ed, cara, por um pouquinho de nada, quase venceu ele, só que no final ele ganhou. Cara, mas o interessante desse episódio é que começa tudo meio bagunçado, né? É aquela bateção de cabeça, né, de Cowboy Bebop, que é engraçado. Cada um fazendo uma coisa, né? Todo mundo falando, não, eu peguei o cara, né? E vai pegando, todo mundo tá metido no negócio e nenhum é o chefe, né? Isso que é o interessante quando começa a coisa, né? Pois é. Uhum. Aí o que mais, alguma coisa que vocês têm a falar desse episódio? Tem que quem salvou a bagaça toda foi a Ed, porque ele estava com aquelas peças como de xadrez. Como sempre, né? E ninguém sabia o que era. Todos os suspeitos foram pegos, eles tinham a peça de xadrez. Ela chegou, não, dá essa peça aqui pra mim. Toma, né? O Spike também, o bicho é burro igual uma porta, né? Fazer o quê, né? Daqui, eu pegou, não, tá aqui, colocou no tabuleiro, era a peça de jogo de xadrez virtual que tava ligado no Chess Master, no Rex. Foi aí que eles começaram a entender como é que é a coisa, né? Como é que funcionava a coisa, onde ia dar isso, né? E aí começou o duelo, cara, titânico, né? Aí começou o duelo titânico entre Edu e Chess Master. Mas o que eu achei interessante foi quando eles foram para a estação espacial onde o Rex estava, né? Que era tipo... era um buraco onde tinha um monte de cara largado da vida, tava todo mundo naquele lugar, né? Até aqueles três velhinhos que aparecem frequentemente, né? São recorrentes. O Antônio, Carlos e o Jobim. É esse o nome que eles colocaram neles. Ai, meu Deus do céu. Eles apareceram, eu tinha até esquecido quando eu vi de novo. Falei, nossa, olha os três tiozinhos ali de novo, caramba. Até lá eles apareceram, cara. Por aí. Bom, seguimos pro episódio 15, My Fanny Valentine. É basicamente uma história onde a Faye conta pra todos eles como foi que ela acordou do congelamento criogênico. E do homem Lightning Hagas Matsumoto, que ajudou ela antes de morrer. E aí ela tá em busca de saber o que realmente aconteceu na bagaça. Não, pera lá. É um episódio todo voltado pra Faye, né? Pra contar esse passado dela, que vocês até fizeram uma pincelada dessa história de que o médico acordou ela e cobrou um os tubos, né? Cobrou até a alma dela pra por conta das operações, que na verdade o cara era porra de um pilantra que queria ganhar dinheiro em cima da Faye, né? Não, mas o interessante desse episódio é que a gente conhece um pouco, porque a gente não conhecia nada do passado. Só conheci um pouquinho do passado do Spike, assim, né? Que lá no comecinho mostra que ele é, tipo, fazer parte de um grupo mafioso e tal, né? Mas fora isso, a gente não conhece nada, né? Dos personagens, né? Eles estão ali. É só o que a gente vê no momento, mas do passado a gente não conhece nada. E agora que a gente começa, né? Tipo, a Faye, a gente começa a ver o que aconteceu mais ou menos com ela até ela se tornar uma caçadora de recompensas, né? E essa é uma parte interessante. Começa a desfazer esse véu de mistério que tinha. Porque uma coisa que eu acho interessante com a Boy Bebop é que, assim, você olha para eles, todos são meio disfuncionais, têm certas pendências passadas que a gente não sabe o que é, né? Sempre falta alguma coisa, não só, assim, da vida normal deles, como partes do corpo também, né? A Faye não tem memórias, o Spike, ele não tem um olho que ele perdeu, né? O Jet, ele não tem um braço, né? A Edo não tem um. E a Edo não, né, tem juízo. Não, ela não tem juízo, é diferente. Também, mas não tem família, né? É, não tem família e não tem juízo, né? Mas é interessante. Não, é só pra você. Né? Não, isso foi, vocês até mencionaram no episódio passado. É só você parar pra pensar que a pessoa mais ajuizada e mais inteligente da nave é o Ayn. Puta, como é que pode, né? O mais inteligente é o cachorro, né? Né? Uma coisa que me fez lembrar bastante quando eu assisti, naquela época, o episódio sobre a Faye, me fez lembrar muito, em partes, eu tô dizendo que assim, me fez lembrar, não tô dizendo que é igual. Me fez lembrar muito em partes, um pouco de Ghost in the Shell. A Coronel tem esse tipo de problema de memória também, né? Tem esse negócio de passado esquisito rondando ela, né? Até a Mokoto também tem a Mokoko, Motoko, né? A Coronel. Motoko, sim, Motoko. É, a Major. Uhum. Aí se no 15, enfim, próximo episódio, a gente teve um episódio, né? Se no 15 a gente teve um episódio voltado pra Faye, no 16, o Black Dog Serenade, ou na maravilhosa legenda, Serenada do Cachorro Preto, sim, traduziram, é uma merda, né, fazer. Aí agora é um episódio voltado pro Jet Black, porque sim, aqui temos o nosso querido Jet Black, que ele encontrou o Fado, que era, sim, é Fado, mas não é a música portuguesa, é o nome do personagem, tá? É Fed. Só que pro japonês faz Fado, né? Aí o Fado, que é um antigo amigo dele da polícia, né? Do ISSP, eles se juntam novamente para retornar à nave de prisioneiros, porque um dos prisioneiros que está nesta nave é ninguém mais, ninguém menos que Odai Tashima, o matador da máfia que fez com que o Jet perdesse o braço, né? O principal responsável pela perda do braço esquerdo do Jet, né? Então ele vai atrás desse cara para descobrir o que aconteceu e acaba numa reviravolta do destino, descobrindo que o seu amigo Fado, na verdade, Fela. O Fela da puta, traidor da máfia. Não, e a gente descobre, bom, que no final das contas, quem deu o tiro que fez o Jet perder o braço foi o parceiro dele, né? Esse que é o pois é, negócio. E a referência da session dessa vez, que é Black Dog Serenade, tem a ver com o episódio também, mas tem a ver com a música Black Dog do Led Zeppelin. Sim. E aí a gente vai pra Session 17, episódio 17, né? Conhecido como Mushroom Samba. O episódio mais alucinógeno de todos. Cara, é muito divertido esse episódio, cara. O Taedo toca o terror nesse episódio, né? Muito engraçado esse episódio. O episódio começa com a nave à deriva, né? Eles estavam com fome e completamente sem combustível. Aí a Edo e o Ayn vão procurar por comida, mas aí ela acha um cara chamado Domino Walker, que era traficante de drogas baseadas em cogumelos. Imagino que foi tudo isso quando ela resolveu testar os cogumelos no resto da equipe. Não, e o pior jeito que ela testou, tá todo mundo morrendo de fome, porque a nave tá sem comida, né? Aí como é que a Edo faz pra testar os cogumelos? Simples, deixa o cogumelo dando sopa na mesa ali na frente de todo mundo. Aí vai a Faye, olha pro cogumelo, olha em volta na galera, eu vou comer, comeu. Aí vai o Jet, olha pro cogumelo, olha pra todo mundo em volta, tá bom, vou lá, comeu. Aí o pior é o Spike, né? Que o Spike olha pro cogumelo, olha pra todo mundo, vira de costas e pega o cogumelo de costas pra fingir que não pegou e come o cogumelo, sabe? Aí todo mundo começou a alucinar doidão, cara. O melhor de todos foi, sem dúvida nenhuma, o Jet discutindo filosofia com os bonsais dele. Ah, cara, mas a parte do Spike eu também achei muito louco, que subindo a escada e tal, o sapo aparecendo, o sapo falando as asneiras lá, as lorotas dele, e ele olhava pro... aquele jeito do Jet, né? Putz, que sapo chato, mano. E continuava andando. Nossa, foi muito doido esse episódio. Bom, sim. A Session 18 é a respeito... O título da Session 18 é Speak Like a Child. É outro episódio ligado ao passado da Faye, pelo que se entende, porque é um pacote misterioso chega pra Faye junto com uma fita Betamax. Muita gente pode pensar que é uma fita cassete, mas é uma fita Betamax. E enquanto ela pensava e que era... E pra quem não sabe, a referência... Enquanto ela pensava que era de um agiota... Pra quem não sabe, a referência do Speak Like a Child é uma música de Herbie Hancock. Olha! E o que que acontece? A equipe se divide de novo. A Faye foge porque pensou que era um agiota que tava na cola dela. O Jet e o Spike correram atrás de um tocador de vídeo pra fita Betamax. O que a gente conhece por aqui como o tocador de fita cassete, né? Não, primeiro não, eles tentaram... Não, primeiro eles tentaram vender a fita, porque eles estavam sem grana, porque o Jet teve que pagar a encomenda pra Faye. A Faye, quando soube que tinha que pagar a encomenda, zapou fora, né? Mas aí, não, eu quero vender essa fita. Você quer a fita? Aí o cara da lojinha de usados... uma fita Betamax! Fita Betamax é muito rara! Eu quero! Mas vamos ver primeiro como é que é. Aí bota lá no aparelho, bota pra... Né? E quando a fita começou a dar erro, aí entra o Spike e a sua maravilhosa técnica de conserto mecânico eletrônico, que é dar um chute na porra do aparelho pra consertar. E é óbvio que ele destruiu a porra do aparelho em vez de consertar. Ué, já não dizia antigamente que pra você arrumar um pouco uma TV de tubo era dar um pescotapa na porra da TV? Ele fez a mesma coisa, só que não deu certo. Aí no Alguma final das aí... contas, o que que tinha no raio da fita? Era uma gravação da época da adolescência da Faye, né? Tava lá um monte das amiguinhas, elas estavam fazendo tipo, grava agora com 12 anos uma mensagem pra você no futuro. Aí apareceu a mensagem da Faye do passado, falando pra Faye do futuro, né? Só que no meio do caminho a fita parou, aí morreu, ficou por isso mesmo, ficamos sem saber o que tinha no resto da fita. Não, mas o interessante é que aí a gente vê como a Faye já tá velhinha ela, né? Porque na fita aparece, tipo, jato, avião a jato Boeing passando, né? Mostra aquilo lá, eu acho que é Malásia, né? Cara, não é nem nesse episódio que a gente percebe que ela tá velhinha, não. Tem um episódio mais pra frente que vai aparecer uma ex-colega de turma da Fei. Aí a gente vai perceber, caramba, como é que a Fei tá velhinha pra cacete, cara. Caramba, mas é legal, cara. Aí você vê que ela sofre, né, com isso, que ela não se lembra. Ela olha a imagem dela mesma ali e fica pensando, puta, eu não me lembro disso. Ela não se reconhece, cara. Isso é triste, nossa, né? Isso, triste pra caramba. É triste pra caralho. É triste pra caramba. E acaba meio que assim, né? O episódio, você acaba meio que um gosto meio amargo, né? Puta, um troço meio mal resolvido, né? Então, mas é aí que eu... Que é a partir desses episódios, entre os 10 últimos, vamos dizer assim, né? Que a gente vê o quanto que o passado de cada um é triste. É, porque a gente não conhecia, né, o passado, até a primeira metade, mais ou menos, de toda a série, a gente não conhece. Conhece o que eles estão fazendo no momento ali, né, mas sim, o passado a gente não conhece, passado nenhum. Só um pouquinho do passado do Spike, né, que apareceu ele no tiroteio lá e tal, só, né. Mas depois disso, e o Vicious, né, que aparecia de vez em quando, você sabia que ele tinha uma ligação com Vícios e tal, né? Mas fora isso... Nos primeiros 3 episódios, cara, a gente só vai ter uma noção assim, bem leve do que começou a ser o passado do Spike, quando a gente vê os episódios 12 e 13, que aí aparece o Vícios, o Sindicato Red Dragon, e assim vai, né? Mas aí... a Julia. E um pouquinho também do Jet, que ele encontra aquela mulher que ele teve um relacionamento, ela fugiu e tal, né? Pouquinha coisa ali falando do passado do Jet, né? Uhum. Agora a gente começa falando a conhecer um pouco mais a fundo passado os personagens. Falando no passado do Spike, a sessão 19, Wild Horses, que é a música dos Rolling Stones, caso vocês não saibam, e que foi maravilhosamente traduzido na legenda como Garanhões Selvagens. Tererê. Quase, né? O tererê, né? Aí a Fei, o Jet e a Edo estão indo atrás de piratas, né? Que estão roubando naves. Só que enquanto isso, o Spike pegou a Swordfish, que é a nave dele, e levou pro planeta onde tava o cara que fez a nave pra ele, né? O que é o tal do Durhan. É um velho, aquele estilo velho, mal velho, rabugento, né? Aquele cara que sabe pra caralho de consertar a nave, mas é rabugento até dizer chega, né? E o assistente dele, né? O assistente dele também tava lá. Então, o Jet precisava consertar a Swordfish, então levou ela, obviamente, pro cara que fez a Swordfish, porque não tinha ninguém melhor pra consertar, né? Aí consertou, todo papo vai, papo vem, ele conseguiu voltar pra Bebop pra ajudar os caras a capturar os piratas, com ajuda, aí sim, foi o plot twist na brincadeira, com a ajuda do Dohan, que não queria sair do planeta por porra nenhuma, mas pra ajudar o Spike, ele até que deu ajuda, né? Aquilo foi sensacional, cara, foi sensacional. Não, porque o que eu achei interessante é que aquele negócio, né, é alta tecnologia, tudo digital, e eles injetavam um vírus que ferrava com a parte digital toda das naves, né? Os piratas, né? Aí eles entraram com aquele negócio de rádio, onda de rádio normal e tal. É muito louco. E no finalzinho, quando o tiozinho vem com a nave dele, quando eu olhei assim, falei, não, os caras não fizeram isso. Caramba, quando eu vi o ônibus espacial, falei, puta merda, como assim o ônibus espacial, cara? É muito legal, cara, esse episódio. E aí, espacial, que pra essa época era uma carroça, né? Era uma carroça, caramba. Né? Cara, se você levar espacial, em consideração, cara, quer ver? Se a gente levar em consideração que a gente tá ali no ano de 2071, cara, isso já tá muito... Já tá quase no final do século XXI, velho. Sim, sim. Então, a gente segue aqui pra Session 20, né? O episódio 20. Nossa, de nome Pierrot-Lefaux. Pierrot-Lefaux. Ou traduzido para o português, Pierrot o Maluco. Meu Deus do céu. Pelo amor gente, de Deus. A melhor parte desse, quê, né? A melhor parte desse cast vão ser as traduções dos nomes que o Nerdmaster está trazendo. Eu tô me segurando para, né, não ficar dando risada aqui. Pode dar risada à vontade. Eu senti raiva. Não, eu senti raiva quando eu vi eles traduzindo músicas maravilhosas com traduções mambembes, né? Mas fazer o quê? Falando nesse Pierrot, que ele é uma espécie de matador, psicopata, serial killer, né? O bicho é o cão chupando manga, cara. É um porra do tiozinho, é o catiço, cara. Com chapéu, roupa de palhaço. É o catiço, bicho. O bicho flutua no ar, dispara arma com a bengala, parece que é imune à bala, porque os bichos dão tiro nele e não pega tiro nenhum nesse corno. Ele parece que, porra, tem um campo de força, tem... né, cara, que segura as balas, cara. É louco aquilo lá. É, muito uma louco. Aí o coitado do Spike presencia, né, vamos dizer, testemunha um homicídio da máfia por conta desse Pierrot. Aí o Pierrot olha pro Spike, o Spike olha pro Pierrot, ele olha pro Spike, o Spike olha pro Pierrot. Oi, tudo bem? Eu só passando, tô indo embora, né? Ah, não tá indo embora, não. Aí ele levanta a bengala pro Spike e começa a distribuir tiro em cima do Spike, coitado do Spike. O mais interessante é que você o nome tá desse bicho... no lugar errado, né? Na hora errada, né, cara? Putz. O mais interessante é que tem um filme do Godard com esse próprio nome, Pierrot-Lefaux, que foi traduzido aqui no Brasil como O Demônio das 11 Horas. Isso, isso. A referência em português é esse o nome, Godard, né? Sim. Em português acho que é esse o nome do episódio, né? Não é? Não, em português é O Demônio das 11 Horas. O nome então, original é Pierrot-Lefaux. Então, o original é Pierrot-Lefaux e a tradução do nome do episódio em português ficou como O Demônio das 11 Horas por causa desse filme, né? Sim, inclusive esse filme é de 1965. É novo. Francês, esse filme. Coisinha feita ontem. É, né? Isso é lançamento, tá na fila dos lançamentos na locadora. Só que não. Bom... A Session 21, a gente vai pro nome Boogie Woogie Feng Shui. Cara, isso é muito agora, legal segura, esse episódio. Se segura que a tradução foi maravilhosa. Não, se segura que a tradução agora é maravilhosa. Vai. É o manda. Feng Shui do balanço. Ai, meu Deus do céu, cara. Como assim? Encontramos mais um amigo. Vamos ser o Boogie Woogie pra balanço. Pois é. O Jet, ele recebe uma anotação suspeita de um outro amigo dele, o Pau. P-A-O, ele tá, gente? Um e-mail. É Pau, tá? É Pau, gente. Não vão pensar que é Pau, não. Que isso aqui não é ser vergonhice. Vamos lá, convido. Presta atenção na situação. É Pau. Isso. E além do e-mail que ele recebe com essa mensagem suspeita, vem junto dessa mensagem a filha dele, que usa Feng Shui pra decifrar essa mensagem. Não, pera aí, vamos contar a história direito. Não. O Jet recebe o e-mail e ele vai procurar o amigo dele, só que ele descobre que o amigo dele é dado como morto. E ele vai até o túmulo desse amigo dele. Uhum. Quando ele chega nesse túmulo, ele sofre uma tentativa de assassinato lá, que vem os caras da máfia. E nisso aí, a filha desse cara tá lá no túmulo também. E aí vira aquela loucura, né? Ele não sabe quem é a menina, ele não sabe por que estão querendo matar todo mundo ali. Vira aquela bagunça, né? É mais ou menos assim que desenrola a coisa. E é engraçado, ela tira aquela... É depois que desenrola... Quando desenrola a situação, né, eles acabam com a confusão, eles voltam pra nave, aí vai o Spike e a Faye, olham pra garota, olham pro Jet, é o quê? A namorada nova? Aí o Spike, não, é novinha demais pra ser isso. Ah, então é uma filha perdida? Não, é velha demais pra ser isso. Aí o Edu tá lá no começo. Ela é filha, ela é namorada. Ela é filha, ela é namorada. Aí o Edu chega perto da garota com aquela cara da Edu. Que a Edu é assim, né? A Edu, ela chega quase enfiando o nariz na cara da garota. É essa que é a namorada? Aí o Jato, o quê? Ah, tá, é a filha perdida? O quê? Aí ele olha pra trás, tá o Spike e a Faye fazendo... Não é comigo, não. Não sei de nada, não sei de nada. Né? Esse episódio foi engraçado. Não, o interessante é que no meio de tudo, eles precisam achar aquela pedra e tal, e quem resolve a parada, como funciona aquela pedra que eles acharam depois, é o Ain, né? O cachorro, que ele pega a pedra e leva lá naquela... Como é que eu vou dizer, cara? Aquela tábua de Feng Shui, né, que tem lá. Ele... Baguá. Eu não sei o nome daquilo lá. É Baguá. Baguá, é o nome bagulho. É esse, não, desculpa, não fui eu que inventei o nome. É que você tá dando uns nomes lindos aí pras coisas, né? Eu achei que... Não, esse não é tradução, não. Esse é o nome verdadeiro dessa tábua de Feng Shui, é Baguá mesmo. Não tô inventando dessa vez, não. Pois é. Seguindo aqui, na Session 22, episódio 22, né? A gente tem o nome de Cowboy Funk. Não, incautos, não estamos falando de funk carioca, nós estamos falando do verdadeiro funk, que é música de verdade. É, mas ele foi maravilhosamente traduzido para o funk do vaqueiro. Ai, meu Deus do céu. Pra variar. Não, você não viu, cara, você não viu os três últimos, que eu tô guardando os melhores, os três últimos são as melhores traduções que eu já vi na vida, cara. É, pra você ver, tá rolando um puta de uma confusão, o cara tá tentando explodir prédio, mas Spike tá mais preocupado com a recompensa. Não, tá errado ele não, acho, né? Que não é nem isso, cara. Acho que não é nem isso, cara. O engraçado desse episódio é que fica aquela luta de egos, né? Tipo, um querendo ser pode mais ser famoso que o outro, né? Mais conhecido, caçador de recompensa mais conhecido, né? Sim. Esse que é o interessante, do Spark com o outro, né, que é tipo estilo cowboy, né, o caçador de recompensa. Mas ele é meio, digamos assim, fake, né, o cara, ele não é um cara fodão. Bom, a gente vai pra Session 23, que tem o nome de Brain Scratch. Que é referência à música Brain Damage, do Pink Floyd, e que foi maravilhosamente traduzido na legenda como coceira no cérebro. Caramba, literal, meu, como assim? É literal, realmente. E aí a gente tem a história esse do... Esse eu achei muito louco, cara. Deixa eu falar uma coisa, ó. Esse eu achei muito louco, que foi muito Ghost in the Shell, cara, esse episódio, cara. Muito Ghost in the Shell. Porra, cara. Pode crer. Né? Muito Ghost in the Shell, cara. Loucaço esse episódio. Vai, desculpa, Jorge, continue. Não, o que eu ia falar é... O pessoal vai atrás do líder do culto religioso chamado Scratch. Por isso o nome do episódio, que também tem a ver com o que o Dan falou, com o que o Nerdmaster falou. Todos eles tentam pegar o líder do culto da maneira deles. Como sempre, né? Cada um vai pra um lado e vamos ver no que dá, né? Como eles sempre fazem, agora, né? Agora, a melhor maneira que eu já vi na minha vida de conseguir uma recompensa está para o senhor Geto e a dona Edo, que compram um videogame para fazer os cultistas acenderem ao Nirvana. Pois é. Mano... Cara, mas o que esse episódio trouxe, assim, de ideia, né? Eu acho muito louco esse negócio de você deixar o seu corpo físico e ascender ao espaço virtual e ficar ali, né, no espaço virtual. É muito isso. Lembrou um filme, muito, né, aquele filme Passageiro do Futuro, que é o cara que era burrinho, mas graças ao espaço virtual ele virou um ser onipotente. E tem a ver também com aquele último filme lá que eu tinha visto do Johnny Depp, que ele faz o upload dele pra... É pra o rede, John, Johnny coisa. Mnemonic. Johnny Mnemonic. Não, esse é do Keanu Reeves. Não, mas é louco esse negócio, né? De você transferir essa consciência pro espaço virtual e ficar lá, né? Eu acho muito... É muito Ghost in the Shell isso. É muito Ghost in the Shell, cara. Muito. Passar, como ele tá no espaço virtual, ele fica indo de um lugar ao outro virtualmente, ninguém sabe onde ele tá realmente, né? É uma coisa loucaça isso. Pois é. Aí a gente vai pra antepenúltima session, o episódio 24, que é a Hard Luck Woman. Que é a referência pra música do Kiss, e foi maravilhosamente traduzido como Uma Mulher Muito Azarada. Ai, meu Deus do céu, parece título de filme da Sessão da Tarde, cara, como assim? É as veinhas da Sessão da Tarde atacando. Então, nossa, não bastasse, cara. da Sessão da Tarde dos anos 90, né, Dan? Não, podia ser Uma Mulher Muito Azarada do Barulho, né, se colocasse do Barulho. Aí a gente poderia colocar que a Ed... causa altas confusões ao colocar no sistema uma recompensa falsa pelo próprio pai. Não, nesse episódio que a gente tem, vamos assim dizer, o epílogo da história da Faye, que ela inclusive encontra a tal amiga da época da escola, e que também finalmente a gente descobre onde é que a Ed viveu, que tinha o orfanato lá, que a gente encontra um monte de outros Edinhos, né? Que aparece uma porrada de moleque, tudo retardado, que nem a Edo, e mais a freira que cuidava da Edo na base da esguichada de mangueira, que é assim que se trata bicho maluco, né? Que era esguichando mangueira nas crianças, né? Aí, o interessante é que antes disso... A Faye, ela vê a imagem naquela fita de Betamax lá e ela vê aquele... Eles chamam de Marlion, né? Alguma coisa assim, aquela estátua, né? Que é aqui da Ásia aqui. Ela não sabe onde é. E aí ela fica falando, eu sei onde é que é. Então, aí que ela leva amarrada né? na nave. É. Ela amarra na nave pra mostrar onde é que é o lugar, cara. Isso, cara, e aí a gente descobre isso. Que filho de peixe, peixinho é, porque o pai da Edo é tão pirado quanto a própria Edo, tá? Caramba, e a gente descobre, né, que ela tem um pai, né? A gente não sabia, né? Achava que era largada no mundo, né? Tecnicamente, ela foi largada no mundo, né, Dan? Porque o pai largou ela na porra do orfanato, então tecnicamente ela é largada no mundo. Deixou no orfanato e esqueceu que tinha deixado no orfanato, né? O detalhe, né? Ele esqueceu até se a filha era filha ou se era filho, né? Mas aí ele não largou mão dela de novo, não? Que eu não lembro dessa parte. Sim, ele foi... É porque qual é o objetivo do pai? Primeiro, o pai da Edo é um cientista, tá? Geólogo. E ele quer estudar as crateras que os meteoros fazem na Terra, porque a Terra do mundo do Cowboy Bebop, né, do universo do Cowboy Bebop, é um porra de um lixão que tá caindo meteoro toda hora na porra da Terra, tá mais cheia de cratera do que a porra da Lua. Aí é que a Lua explodiu, né, e tá caindo pedaço da Lua até hoje, né? Do pai da Ed... Isso. Aí ele quer estudar essas crateras para tentar recuperar a Terra, ele e o assistente dele, né? Só que aí ele... Oh! Aí a gente descobre que o nome da Ed, na verdade, é Françoise. Né? Françoise, minha filha, finalmente eu te encontrei de novo. E ele joga para cima, joga para baixo, joga para um lado, joga para o outro. Cobre o Spike de porrada, cara. Eu nunca vi um cara bater tanto quanto o pai da Ed bateu no Spike, cara. Eu nunca vi uma pessoa... E olha que o Spike bate, hein, cara. O Spike bate pra caramba, cara. E apanhou, cara. O Spike é um bom lutador, mas o pai da Ed é muito melhor. Desculpa aí, tá? Aí, pra pedir desculpas, ele deu uma cesta de ovos... E depois gerou uma cena engraçadíssima do Spike e do Jet disputando quem come mais ovo cozido. Eles devem ter tido uma caganeira depois, que eu não sei como, né? Não, mas o interessante do trampo do pai da Edo é que ele fazia atualizações dos mapas, né? Aqueles mapas digitais, né? Uhum. Ele, aqui tem uma cratera você nova, falou, né? Jorge, no final das. Ah. Isso. Aí, como você falou no final, Jorge, a Ed vai atrás do pai, vai tentar encontrar o pai, e o Ayn vai atrás da Ed, porque afinal de contas o Ayn não tinha que fazer porra nenhuma naquela nave, né? Que eu sou bando de maluco, eu vou ficar junto com um bando de maluco? Não, vou ficar com a minha maluquinha favorita. Então vai a Ed e o Ayn embora da Bebop, e nesse episódio que eles dão tchau pra Bebop. E aí, ao exemplo do final do episódio passado, a gente tem dois episódios que são parte 1 e parte 2. Como o episódio 12 e 13 eles são sequências diretas um do outro, esse daqui, os episódios, as sessions 25 e 26, são os dois últimos episódios a respeito do anime de Cowboy Bebop, eles têm o nome de The Real Folk Blues. Parte 1, o 25, o e Real parte Folk 2. Blues. Né? O The Real Folk Blues é o nome de uma série de álbuns lançados entre 65 e 69, uma compilação de músicas de artistas de blues, como John Lee Hooker, o Muddy Waters, John Sonny Boy e vários outros. Então é coisa da melhor qualidade. Mas eu guardei para o final a melhor tradução de todas as legendas desses 26 episódios, que eles me traduziram Real Folks Blues como azul verdadeiro das pessoas. O blues verdadeiro das pessoas. Pelo amor do santo Deus. Azul verdadeiro das pessoas. É isso aí. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu tô falando. Dá um tiro, cara. Não, cara, eu tenho que dar um tiro em quem traduziu essa bosta, que fez uma tradução ao estilo anos 90 da Sessão da Tarde, velho. Pelo amor do Santo Cristo. Caramba, como assim, cara? Putz. Enfim, é aí que a gente vê basicamente o final da história. É como a reunião entre o Spike e a Julia aconteceu. Começou pelo fato da Faye ter salvo a Julia. Pelo menos é o que eu consigo lembrar. Sim. Foi por acaso. No caso, né, que a gente primeiro a gente vê o Vicious voltando e tentando dominar a máfia dos dragões vermelhos, matando os anciões, que são os chefes da máfia, né? Só que os anciões fizeram um contra-ataque e conseguiram prender o Vicious. Então a Julia, que tá fugindo desde lá do episódio 12 e 13, então desde lá que ela tá fugindo, tá? Pois é. Ela consegue encontrar com a Faye. A Faye salva a vida da Julia, porque ela tava sendo perseguida pela máfia dos dragões vermelhos. E aí no final ela manda um recado. Ah, manda um recado pro Spike. Eu tô esperando ele lá no lugar que a gente sabe qual é. Pô, como é que você sabe o Spike? Como é que você conhece o Spike? Ah, minha filha, sabe nada não. Eu sou a Júlia. Você conhece a Júlia? Sou eu. A Júlia do Spike, sou eu. Nossa, você que é a Júlia do Spike? Eu nem sabia que você existia até hoje. Então pronto, agora você sabe. Então eu sou a Júlia do Spike. Então não inventa moda não, mulher. Mas dá um recado pra cara, ele mas... me deixa em paz. Mas, aí o cara, Spike vai... Né, fala. Mulher com nome Júlia não dá certo, cara. Eu lembro do Hokuto no Ken, cara. O nome também é Júlia. Não deu certo, cara. Aí o Spike vai atrás da Júlia, né? O Spike vai atrás da Júlia. No papo vai, papo vem. Spoiler! A Júlia morre. Que porra, não. Porra, é um anime de 99, caralho. Tá aí pra mais de 10 anos, mano. Vá se lascar quem achar que é spoiler, porra. Ah, cara. Desgraça pouco é bobagem, né, cara? Não, a gente achava que ela tava morta, né? Eu achava que ela tinha sido apagada pela máfia, cara. Mas aí ela apareceu de novo. Opa, tá viva. Né? Mas não tá também. Aí, como a Júlia agora morreu de vez, né? Agora morreu de morte matada, não de morte morrida. Então, o Spike, com sangue nos olhos, literalmente, porque deram um tiro na testa dele, então tá escorrendo sangue no olho dele, ele vai atrás do Vicious, né? Então agora... Que trocadalho, Spike, velho. Spike versus Vicious. Que trocadalho. Não, o interessante que eu achei nesse anime é que... Primeira vez que a gente realmente sabe que o Spike tem um olho que ele é um olho artificial, né? Que ele mostra, ele fala assim, ó, tá vendo essa, uhum. esses meus dois olhos? As cores são diferentes, né? Você vê que as cores são diferentes, ele fala que um olho ele tá vendo o futuro, o presente, e o outro tá vendo o passado, né? Você vê que ele tá amarrado ao passado, né? Ali com a Júlia, né? Sim, fala isso pra Faye. Que a Faye meio que dá um esporro nele, você não vai! Não vai atrás dela! É por conta de mulher! Você tem a mim! Ela quase falou isso. Ela não falou isso, mas ela quase falou isso, tá? Fica comigo em vez de ficar com ela! O que, é que ela tem que eu não tenho? Cabelo louro, eu pinto meu, não tem problema! Ela não falou desse jeito, mas foi quase isso. Essa foi a mensagem que ela passou, né? A mensagem que você entendeu que ela passou, né? Não, todo mundo... Ah, Dan, fala pra mim que não foi essa mensagem que ela passou. Não, é que no que eu vi ali, cara, eu vi que ela tem aquele companheirismo, né? A amizade, né? Ela não queria ver um amigo dele se ferrar, porque ela mulher, ela sabia que... Mano, ir atrás de mulher, cara, não vai dar certo. De novo, você sabe disso, né? Já não deu a primeira, você vai tentar a segunda, cara? Foi meio assim o negócio, né? Agora eu quero chamar aqui a atenção, que esse já é do episódio 26, o duelo de katana contra pistola. Cara, que coisa foda foi a luta final entre o Spike e o Vicious. É, isso mano, já no episódio 26. Que louco aquilo, cara. O Vicious tinha acabado de recuperar a liderança do sindicato. Aí depois, quando o Spike e o Vicious, eles lutam, né? É uma luta muito foda. É tipo, a luta basicamente acaba no empate, porque os dois vão pro ralo. Não, mas o interessante é que o Spike vai com a arma dele, a arma de fogo, e o Vicious vem com a espada, né, cara? E putz, quando... Meu, eu olhei aquilo e falei, ah, os caras fizeram muito foda essa luta, cara. E foi uma luta tão incrível que na hora que eles estão lutando, o Vicious perde a katana, que cai no pé do Spike, e o Spike perde a pistola, que cai no pé do Vicious. Aí ele pensa, a gente pensa, pô, vai cada um pegar a arma do outro e vão continuar. Não, toma a tua, me dá a minha, obrigado. Os caras são honrados. Não, tua pistola é tua, espada é minha, vamos lutar com o que a gente sabe, porra. E aí, segue na porrada. Isso aí. E aí... Cara, mas o interessante é que os dois, você vê que eles tinham aquela... Bom, o que o Vicious também ferrou o Spike de um jeito, né? Que ele merecia, né? Mas você vê que o Vicious, ele não tinha raiva do Spike, né? Ele era tipo... Não, é tipo rivalidade, adversário. Não é raiva. É rivalidade. Da parte do Vicious, ele tinha aquela rivalidade, era um adversário, ele não era o inimigo que devia ser morto, né? Ele tinha esse negócio. O Spike não, porque ele tomou na orelha por causa do e também, né, o Vicious tava pegando a Júlia, né, também, né? Tem esse negócio, né? O cara ficou meio Sem mordido. Sem contar que o Vicious foi responsável pela morte da Júlia, a derradeira, pelo menos, né? E aí... Tinha muita coisa ali, cara. Aí não tinha como o Spike ir pra cima do Vicious com sangue nos olhos, né, velho? E aí os cara, dois... Mas que final, cara. Que final. É, se você levar em consideração, os dois são... Um é tão habilidoso quanto o outro em questão de luta, e tanto que os dois acabam se matando. É bem, meio que... É um empate. Ah, cara, é que o Spike, ele marcou aí, cara. Ah, eu meio que considerei vitória do Spike, cara. Não, eu meio que considerei vitória do Spike, porque ele matou o Vicious, o Vicious morreu, o Vicious caiu, Spike conseguiu descer pelo menos metade da escadaria. Aí ele viu que ia morrer mesmo, porque, porra, tava o resto da porcaria da máfia toda no pé da escada, pronto pra atirar. Aí ele olha com aquela cara Spike, né, de ser, né, aquele jeito Spike de pensar e fala... Ele aponta o dedo na base do Yu Yu Hakusho, né? Bang! E cai duro e morre. Mas eu acho que o Spike, ele marcou, cara. Eu acho que ele deveria ter levado o pai da Edo lá pra... Porque ele luta melhor que ele. Ah, mas a questão é que também... O Dan, a questão é que ali ele não levou o pai da Edo porque tem uma coisinha muito pequena, mas na verdade tava gigantesca na hora, chamada orgulho. É, não... Orgulho. Eu acho que ele sabia que ele não ia sair vivo daquela. Ele tinha certeza, ele foi já sabendo que ele não ia voltar, cara. Pois que é. Que final, cara. Porque eu tinha assim na minha cabeça, falei, cara... Ele vai sobreviver e eles vão continuar contando a história. Eu falei, não, mas esse diretor, os caras são machos, cara. Eu falei, não, a história acaba aqui. Pois vamos é. Vamos matar vamos matar o protagonista da história. Acaba a história aqui. E não tem bola do dragão pra trazer de volta, não, cara. A esfera do dragão. Acabou. Ei, alfinetada. Ai, cara, chega de Dragon Ball, cara. Trocentas mil vezes, cara. Tem que ser macho. Como você ousa falar mal de Toriyama num anime Sphere? Que absurdo! Não. Que absurdo é o Goku voltar trocentas mil vezes, cara. Acaba, chega, cara. Meu, não aguento mais, cara. Ó, é? Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho meio enteado aqui no Japão. Ele, quando era criança, ele lia o mangá do Dragon Ball e ele assistia o Dragon Ball. O Dragon Ball primeiro, original, não o Z. Hoje, ele tá com 30 e tantos anos, tem um filho de 12. De 12. E eles caras estão fazendo Dragon Ball ainda, cara. Como assim? Ué? Bom, é só pra gente ter uma noção de quem se trata desse... diretor que dirigiu Cowboy Bebop, estamos falando de Shinichiro Watanabe. Shinichiro, obrigado. Shinichiro Watanabe. Watanabe sensei. Ele, além de dirigir Cowboy Bebop, ele dirigiu Carol e Tuesday, Ergo Proxy, ele fez o storyboard, ele dirigiu Death Parade, Samurai Champloo. Calma que eu tô chegando lá. Ele foi produtor musical de Lupin Sansei. Olha que legal. É por isso então que o Spike, você vendo aquele jeito dele andar, então, ele é muito Lupin, assim, o jeito dele de andar, assim. Vocês cara, já receberam isso? Tem muito personagem, principalmente os coadjuvantes, que lembra muito o traço do Lupin, cara. Mas o Spike em especial, o jeito dele, aquele jeito de andar com os pés pra fora, assim, né? Meio exato. Curvado. Ele não tem um jeito meio Lupin de andar, cara? Muito. Ele fez a produção musical da série de Lupin Sansei, A Mulher Chamada Fujiko Mine. Ele dirigiu uma Cross Plus. Ele também escreveu storyboard pra Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory pro OVA, né? E o... Um beijo, Bamondes! Não é? E o... The Afterglow of the Zeon, que é o filme. E também ele escreveu o storyboard de Gundam Wing. E também do OVA Operation Meteor. Ele dirigiu... Outro beijo, Bamondes! Ele também dirigiu Samurai Champloo. E também... Aleluia! E também ele escreveu o storyboard de 4 episódios do anime The Vision of Escaflowne. Nossa, esse é antigo pra caramba, Escaflowne, cara. Pra caraca! Caramba. Pra caraca. Nossa, é muito velho, cara. É lá da década de 90, cara. Começo da década de 90, né? Não é? É tipo 93, 92, alguma coisa assim. Uma diquinha agora rápida. Vocês que gostam de Cowboy Bebop e Samurai Champloo, graças às referências musicais que Watanabe Sensei colocou nesses dois animes maravilhosos, corre na Netflix e vai ver Carole Tuesday, que o Jorge falou no começo da conversa, tá? É um outro anime lindo, musical, todo cheio de referências musicais e que, segundo consta na sinopse, é do mesmo universo do Cowboy Bebop, tá? Só que não tem nada a ver com o Cowboy Bebop. Você não vai ver porrada, não vai ver tiro, não vai ver perseguição de recompensa, não. Mas é delicioso e todo dubladinho, bonitinho, padrão Netflix. Muito bem. A questão é que, assim, eu queria trazer um pouco a diferença entre o anime, os 26 episódios, e o filme Tengoku no Tobira. Ou, traduzindo para o inglês, que não mudaram o nome em inglês por causa do nome da música do Bob Dylan, que é Knock on Heaven's Door. Mas... Não é Tobira. Tobira, obrigado. Não, é que assim, eu não tenho muita noção de pronúncia pro japonês. Eu peço a ajuda de quem manja pra caralho, no caso, você. Então, vamos lá. A tradução é literal, cara. Tengoku no Tobira. Tengoku é céu, paraíso, e Tobira é porta. Portas, sim, do paraíso. Só que não tem o batendo, né? É, só que aí, o que acontece? No inglês, ficou Cowboy Bebop, o filme. Porque eles não queriam tomar strike do Bob Dylan. Mas o que eu queria trazer a esse respeito é porque o anime, ele foi feito pelo estúdio Sunrise. O original, quem... né? O anime original. Os 26 episódios. Inclusive, Sunrise, ele fez animes como Code Geass, que já passou por aqui. E que eu pretendo fazer a segunda parte, né? A segunda temporada. Gintama, Inuyasha, Love Live, Planetes, Tiger and Bunny, Trigun, pra caramba, Gundam 00. Eu já falei isso pra ele, que Tiger and Bunny é bom pra caralho. Gundam Seed, Gundam Wing, Scaflone. Ou seja, se a gente levar em consideração o Shinichiro Watanabe, ele era da Sunrise, porra. E o filme em questão, ele não foi feito pela Sunrise. O estúdio que é cabeça do filme foi o estúdio Bones, que é outro gigante lá no Japão. Obras feitas pelo Bones? Boku no Hero Academia, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Noragami, Mob Psycho... Só coisa pouca, né? Coisa que ninguém nunca viu, né? Mob Psycho 100, Soul Eater, Bungo Stray Dogs, Keikai Sensei, e assim vai. Kiseiju também não é do Bones? Deixa eu procurar aqui pra você, Dan. Kiseiju, né? Isso. Aquele cara que ele tem um alienígena na mão dele, né, cara? É muito louco aquele desenho lá, acho doido. Não. Aí tá na Netflix também esse. O Kiseiju, ele foi feito... Esse é bem legal, cara, assistam. Então, mas não foi o caso, viu, Dan? O Kiseiju, ele foi feito pela Madhouse. Ah, que também não faz nada, que presta, né? Death Note, One Punch Man. É outra que ninguém conhece, né? No Game No Life, Death Parade, High School of the Dead, Overlord e... Um dos que eu mais adorei de assistir nos últimos tempos, Hellsing Ultimate. Bom, uma curiosidade pro ouvinte, aqui no Brasil a única coisa dublada que existe de Cowboy Bebop é justamente o Cowboy Bebop, o filme, que saiu em DVD, uma edição especial na década de 2000 e pouquinho, eu tenho, óbvio, e é infelizmente o único material dublado de Cowboy Bebop até hoje. Pois é. Cara, você sabe uma coisa que eu sempre vejo? Eu vejo Cowboy Bebop várias vezes, né? Não é uma vez só. Eu sou o louco do Cowboy Bebop, né? Uma coisa que eu sempre vejo assim, falo, putz, que pena, cara, que eles não fizeram em wide, cara. É 4x3, cara, aquilo lá. Ah, mas se você levar em consideração. Então, mas se você levar em consideração, a gente tá falando de um anime no final dos anos 90. Do final dos anos 90, né, cara? O wide só veio um pouco tempo depois. Eles poderiam ter, remasterizado o anime pra poder ser em wide? Poderiam, mas não fizeram. Cara, mas 4x3, cara, aquelas faixas fizeram, pretas, né? Do lado, cara. As faixas pretas do lado me incomodam muito, cara. Eu sempre vejo, puta, que pena que não é wide, cara. Ia ser tão legal se fosse wide, cara. Vamos lá, o elenco... Pensa da seguinte maneira, pra ser wide eles teriam que cortar... Eles teriam que cortar frames pra poder... Pois é, cara. E a parte de baixo. Eu ia ser pior, cara. Vai por mim. Pois é, cara. Esses putos não poderiam ter produzido o negócio em wide e deixado guardado lá? Não. Fizeram em 4x3, né? É, mas aí a questão é, se eles forem fazer em wide, se fossem fazer em wide hoje em dia, é muito provável que eles refariam toda a animação. E poderia dar muita merda. Deve ter guardado, né? Deve ter guardado, não. Bom, o original ali, o projeto original deve estar lá. Eles devem ter. Os projetos originais dá pra fazer em wide, eu acho. É, vamos... Mas até aí eu não sei. Quem fez... Falando do filme, quem fez a dublagem do filme foi o estúdio Cinevideo. E quem dirigiu a dublagem foi a Miriam Fisher, que fez a voz da Faye Valentine. A Miriam Fisher, ela dublou, entre outras coisas, ela dublou vários filmes da Winona Ryder, dois filmes da Charlize Theron, e ela, de anime, ela só dublou o filme de Cowboy Bebop. Dublou o Spike, foi um cara que... ninguém conhece nesse ramo da dublagem, é um nome totalmente desconhecido. Eu acho que ele deve ter feito pouquíssimos desenhos e filmes. É um tal de Guilherme Briggs, não sei se vocês já ouviram falar, né? Cara, pois é. Que quase ninguém conhece, né? Só fez o quê? Super-Homem. Aqui, ó. Mais uma porrada de outros personagens. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Uma coisa que eu acho interessante é que muito tempo atrás eu vi uma entrevista do Guilherme Briggs e perguntaram pra ele, né? Porque ele tinha feito Freakazoid, né? Sim, Freakazoid. Eu acho que é que era o nome. E perguntaram pra ele se ele tinha assim, vontade de dublar uma animação, né, em especial. Sabe o que ele falou, cara? Que ele tinha vontade de dublar Maison e Coco. Pois é. Que é um anime, assim, muito... É bem legal, é legal. Só que é tipo aquele negócio, né, Slice of Life. É um negócio meio... É bem interessante, cara. Eu fiquei assim, falei, como assim, cara? Esse cara conhece Maison e Coco, cara? É muito, muito específico, sabe? Ele assiste, né, pô? Ele é nerd. Ele é nerd, eu tenho cara, mas é muito específico, cara. Que é muito bom, que é o seguinte. Depois dele ter dublado o Cowboy Bebop, né? A galera foi num Anime Friends da vida que ele participou e perguntar pra ele: poxa, mas por que você não respeitou a sonoridade da língua japonesa ao tentar dublar o Spike? O teu Spike ficou muito esquisito, tal coisa. Não ficou não, tá? Deixar claro que não ficou não, mas tudo bem. Ah, ficou muito esquisito o teu Spike e tal e coisa. Aí o Guilherme Briggs olhou pra cara do filho da puta que me fez essa pergunta e falou: querido, já ouviu falar em adaptação para português? Porque se eu fosse usar a mesma conotação no japonês, ficaria algo mais ou menos assim: ei, Geto! Você quer fazer aqui comigo o que a gente tá fazendo aqui no negócio aqui? Isso é aquilo que eu quero fazer aqui agora mesmo, pô! Vamos lá, Geto! Você acha que isso funciona? Mas nem em japonês ele fala assim, cara. Eu tenho que adaptar. Nem em japonês o Spike fala assim, cara. O Spike fala normal em japonês. Pois é, mas assim, eu buscando os trabalhos do Guilherme Briggs, de anime, né, pra ser mais exato. Precisa? Não, precisa, sério. Não, é que assim, tá na moda, até porque foi divulgado recentemente que ele fez o Joseph Joestar em Jojo Bizarre Adventure. E assim, quem fez o All Might do Boku no Hero também, né? Sim. E ele fez... Lembra do quando eu tava na lembra quando eu tava na vibe de assistir Mahoutsukai no Yome, ou Nerdmaster? O The Ancient Magus Bride? O anime do Mago Pedófilo, sim. Então, você fala do Mago Pedófilo, ele fez exatamente o Mago Pedófilo. Eu achava que o Guilherme Briggs podia ser um bom Mago Pedófilo. E pra quem sabe de Black Clover... Ele pode ser qualquer coisa, o Guilherme Briggs, né? É. Ele pode ser qualquer coisa, vai. Então, e pra quem sabe que Black Clover é uma das minhas últimas paixões, ele dublou só o Rei Mago, Julius Novacrono. Só. Cara, você tá curtindo, cara, Black Clover, cara? Já acabou os 170 episódios. Mas voltando aqui... Você curtiu? Ah, eu curti, né, velho? Eu sou desses. Quem dublou a Edo? Quem dublou a Edo foi a Luísa Palomanes. Luísa Palomanes. Cara, ficou legal aquele jeito abilolado que a Edo tem, cara. Ficou. Ela fez uma voz bem, bem fininha, bem doidinha pra ela. Ficou muito bom, cara. Ó, Luísa Palomanes, pra quem não conhece, ela fez muitos filmes da Selena Gomez. E ela fez alguns filmes de uma das gêmeas Olsen, a Mary-Kate. Inclusive... Cara, não tem referência nenhuma do que você tá falando, cara. Inclusive, ela foi a dubladora oficial de Hermione Granger nos filmes de Harry Potter. Ela foi a voz da Docinho, das Meninas Superpoderosas, da Mérida, no Valente, e da Estelar, do Jovens Titãs. Pronto, aí ele tem uma... Tá vendo? É esse... É. Que eu tava querendo. Agora ele entendeu. Agora ele entendeu. Então, como treinar o seu dragão, ele fez, no filme 3 ele fez a voz da Astrid. Nossa, e no 1 e no 2 também, tá? E de anime, ela fez a Luz, é a voz da Lucy em Fairy Tail, da Yuna em Cavaleiros Ômega. Luchi! E da Carla Cure em Kengan Ashura. Não, então ela tá direto nesse. Sim, nesse nicho ela de anime, já tem bastante. Então. Bastante trabalho. E se a gente trouxe. Pouco, quase nada. É, porque Fairy Tail tem pouco episódio, né, cara? E a Lúcia, ela tá desde o primeiro, que é ela, né? Ela que é a protagonista, né? Da é pouca coisa, né, que ela trabalhou, né? Pois é. Aí o cidadão que fez o Jet Black, é ninguém mais, ninguém menos que o senhor queridíssimo que é o Mauro Ramos. O famoso Pumba do Timão e Pumba, além de outros milhares de personagens como o Abu do Samurai Jack e por aí vai. Então, é outro também que quase não fez nada, né, nessa vida de dublagem, esse é o Mauro Ramos, né? E no elenco de dublagem nós temos outros nomes como Carla Pompilio, Jorge Lucas, Clécio Souto, Jorge Vasconcelos, Marcos Jardim. Jorge Lucas tá nisso, cara? Caramba. Sim, ele fez o um personagem chamado Mark Rather. Ah, ele largou mão de mexer. Eu já ia ver quando é que ele ia falar que tinha o Jorge Augusto também. Enfim, e também que é um dos fortes mais recentes, né, que é o Felipe Grinan. Que ultimamente ele tá fazendo a dublagem de Dragon Ball Super como Whis. Vozes adicionais nesse elenco temos Niso Neto, Marcos Jardim, Héctor Izuin, Duda Espinosa e assim vai. Bom, alguma coisa a mais que vocês queiram complementar com a segunda parte do anime de Cowboy Bebop, senhores? Eu tô com medo. Eu estou com medo. Vem aí o live action, gente. É, eu estou com medo. Vem aí o live action de Cowboy Bebop, gente. Pra quê? É que nós não, temos assim um negócio chamado Death que Note. Me lembrar dessa merda. Live action, que pra foi quê? Aquilo que todo mundo sabe, porra, né? Maravilha. Pelo santo Cristo, velho. Não, mano. Cara. Ai, gente. Ó. É que tem coisas assim que você fala assim, pô, fizeram um live action do negócio. Tipo o Rurouni Kenshin, né? Não ficou ruim os três filmes de live action. Ficou legal, eu achei, vá, tá. Porque o live action do Rurouni Kenshin foi feito no Japão. Você já viu os live actions do Japão de Death Note? Esses são bons. São assistíveis até. Mas então, aquele live action que foi ruim, feito pela Netflix, ruim. Ele foi feito em Hollywood. Ou seja... É, Hollywood, ele fez Speed Racer, fez Dragon Ball, né? Quando se faz live action de anime, olha só, é um negócio que a gente tem que prestar atenção. Tem live actions e live actions. Quando você pega um live action feito por japoneses, sai coisa tipo Bleach, foi bom. O do Samurai, foi bom. Agora, você pega... Fullmetal Alchemist, live que também actions, foi bom. Também. Bom, também. Aí você pega live actions de animes feitos nos Estados Unidos. Aí sai Death Note. Sai Dragon Ball Evolution. Dragon Ball. Sai o último Avatar. Guerreiro do Ar, né? O último Mestre do Ar. Sai Speed Racer. Speed né? Racer. É um maravilhoso exemplo de você ter. Como assim? Aquele problema de fotofobia, né? O Speed Racer é pra treinar se você tem ou não sensibilidade à fotofobia, né? O Speed Racer. Não, é se você tem ou não ataque epilético quando tá assistindo, isso, né, isso. A coisa, né, cara? Ó, quer ver um? Nossa! Quer ver um único que eu vi que ficou uma adaptação decente, foi feita nos Estados Unidos? Alita! Ah, mas Alita não é live action, né, maluco? Alita é computação gráfica, porra. É, mas foi feita pelos Estados Unidos. Se você levar a mesma adaptação dos Estados Unidos que foi feita A Lenda do Santuário dos Cavaleiros do Zodíaco, ficou uma bosta. tá, alguém lembra de Ghost in the Shell? Então, Ghost in the Shell, ele foi, pra mim foi razoável, mas muita gente diz que é ruim. Eu até gostei. Não, eu posso dizer que é ruim, cara. Eu achei ruim. Não é maravilhoso, mas não é uma bosta fumegante que nem Dragon Ball Evolution. Nem me fale. Bom. Não é maravilhoso, mas também não é um Death Note da vida. É por aí. Bom, agora a gente segue aqui para as considerações finais e para as notas de 1 a 8 esferas, mas hoje a gente vai dar uma trapaceada e vai colocar até 10 a nota. Então... Ué, tem nota menor então, que 10? Era o que eu ia falar. Dan, Cowboy Bebop, pra você. Death Note. Não, fala. Fala Death Note. Death Note já ia falar zero, cara. Fala Death Note, fala. Eu te desafio. A Double Dare, motherfucker. Então, continue esperando o desafio aí. Dan, Cowboy Bebop é ou é o anime da sua vida? Cara, é o melhor anime que eu já assisti até hoje. Olha que eu já assisti você anime mora no Japão, pra caramba. Tropeçou a esquina, você assistiu? Porque Não, cara, é que ó, desde que eu morava no Brasil eu já assisti anime. É que não é assim da sua época, Jorge, mas tinha um anime tipo Candy Candy, tinha o Marte, o Menino Biônico. Tinha o Judoka, tinha o Salamun, eram então, todos provavelmente... animes, né? Não era da tua época, mas quando eu era criança eu assistia. Então, Fantomas é um... Cavaleiro... Então, Fantomas Princesa eu cheguei a assistir. Cavaleiro, é muito bom. Então, desde que eu era criança, então, eu já assistia animes. Aí eu vim pro Japão e só passa anime aqui, cara. É incrível, cara. Você liga a TV assim, ó, tá passando um desenho. Só tem anime, cara. Não tem outra coisa. É incrível, cara. Que coincidência, é, Japão, não? No Japão, não sei porque o japonês passa anime, só passa as nunca coisas. Nunca teria percebido isso. Cara, eles não passam outra animação que não seja anime. É incrível, cara. É igual assim, quando eu ando na rua, eu vejo japonês pra caramba. Nunca vi tanto japonês igual no Japão, cara. É incrível também isso. Posso levantar? É agora que eu levo. É agora que eu levanto a plaquinha do sarcasmo? Claro, né? Porque senão o pessoal vai falar, nossa, que cara é imbecil, né, cara? Claro, não sou tão imbecil, gente. Eu só pareço, tá? Só dou dói da cabeça. É só isso. Não, mas eu falando sério de Cowboy Bebop, cara, o que eu acho interessante é essa levada de levar a música junto com a animação e aquele planejamento que eles tiveram, né? A gente vai fazer aqui, ó, esses episódios. Vamos focar nesses episódios e fazer o melhor que a gente pode com esses episódios. Cara, e chegou, acabou. Acabou o anime, não é Dragon Ball, que a gente vai continuar infinitamente durante 100 anos, não, acabou, 26 episódios e acabou. E eles fizeram, né, eventualmente, o filme, né, que o filme não é uma continuação nem nada, é só um pedaço da aventura deles no meio da série que eles tiraram e fizeram, ó, tem essa outra aventura aqui, mas só. Isso que eu achei legal, que acabou daquele jeito de você querendo mais, mas acabou, né, cara, acabou legal. É, se a gente for pegar, a gente fala desse filme porque é o mais badalado, que foi traduzido e papapá. Mas aí a gente tem outros dois OVAs, mas que são bem mais simples e são, eles não duram muito. Tem o Eino Natsu Yasumi, que são as férias de verão do Ain. É uma animação que dura só um minutinho, feito pela Sunrise. Ah, sim, são tipo mini spin-offs, né, sobre sim. Personagens. E, né? E o último, que é o Yoseatsume Blues, Cowboy Bebop Session 20, né? Que foi feito pela Sunrise também e durou 27 minutos. Mas o Knockin' on Heaven's Door é o filme de Cowboy Bebop porque dura 1 hora e 55 minutos, né, pô? Cara, você sabe como eu vejo Cowboy Bebop, cara? Cowboy Bebop é o Breaking Bad, cara, do anime pra mim, cara. Olha, cara, polêmica, cara, polêmica. Tem gente que vai falar, não é tudo isso. Não, é o Breaking Bad, porque não, Breaking é tudo Bad isso foi assim, sim. Né? Posso... É tudo isso Breaking sim. Breaking Bad foi assim. É tudo isso sim. Posso ser mais... É que Breaking Bad, a gente começa aqui e termina ali e acabou, cara. É essa a nossa história. Posso... Eles fizeram exatamente isso. Planejaram e fizeram. Posso, cara, ser mais polêmico? Se Breaking Bad fosse parecido com Cowboy Bebop, seria muito melhor. Ah, Nerdmaster, vai. Admoesta o menino aí, vai, por favor. Eu já desisti. Eu deixo ele falar sozinho de vez em quando. Deixa ele fazer essas maluquices de falar dele. Fazer, mano, o quê? Eu vi o primeiro episódio de Breaking Bad e dropei. Simples Ai, assim. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, Nerdmaster. Breaking Bad não são episódios, cara. Breaking Bad é a história. Enfim, Nerdmaster. Por que você vai dar 10 também e por que você ama tanto Cowboy Bebop? Manda bala. Cara, por que eu amo Cowboy Bebop? Em primeiro lugar, é uma animação linda. E não ficou datada nem hoje em dia. Envelheceu, tá? Muito bem. Dá pra assistir maravilhosamente, cara. Segundo lugar, os personagens são carismáticos até o talo. Todos eles. Não tem um melhor que o outro. Claro que eu tenho a minha adoração pela Dona Eduarda, porque Dona Eduarda é o que há, né? Mas aí é porque eu gosto de personagem dodói. Eu sou tipo a Sersara, entendeu? Eu gosto do personagem que é mais dodóizinho. Então, Eduarda... Tá no meu coraçãozinho. Entendeu? Abraço, Sersara. E também, cara... Né, abraço, beijo na bunda, Sersara. Mas também, cara, o humor é colocado na hora certa. O timing o drama é colocado na hora certa. a porradaria, o soco no estômago, porque sim, você toma socos do estômago de vez em quando nesse anime também, também é dado na hora certa, entendeu? Então, não tem o que falar de ruim, não existe nada de ruim pra se falar de Cowboy Bebop, cara. A única coisa que se pode falar que é, se é que se pode falar de que isso é uma coisa ruim, é que só tem 26 episódios, só. Podia ter mais. Pois é. Um pouquinho, né? Mas tudo bem, a gente aceita 26 episódios, mais os OVAs, mais o filme. Aí se você quiser forçar um pouco a amizade, assiste também a Carole Tuesday fingindo que é o mesmo episódio, fingindo que é o mesmo universo. Então você pode dar uma forçadinha de barra e assistir Carole Tuesday nessa mesma pegada, tal e coisa. Mas, cara, não é à toa que esse anime está sendo a exceção à regra e vai ganhar, obviamente, 10 esferas, porque, afinal de contas, eu dei as 8 de padrão e ainda fui buscar mais duas no outro universo pra trazer pra junto aqui. Pois é. Cara, mas merece, tu, né, cara? Jorge, merece. Merece. E tu, Jorge? Fala, pessoal, mal vai de Cowboy Bebop. Eu te desafio. Fala alguma coisa de ruim de Cowboy Bebop. Bom, pra espanto de ninguém, eu também vou assumir as mesmas 10, a mesma nota 10, as mesmas 10 esferas que os dois. Eu vou utilizar uma das suas frases, né, Nerdmaster. Eu volto com o relator. É isso aí. Meu, assim, Eu comecei assistindo Cowboy Bebop por causa do primeiro episódio, a primeira parte de Cowboy Bebop que a gente fez, que foi o nosso episódio 96. Naquela época... Eu te convenci, né? Tem que falar, né? Então, eu te convenci, né? O Dan, na época, me convenceu. Assista Cowboy Bebop e eu te desafio a não querer gravar um episódio sobre. Foi assim que saiu a parte 1 e a parte 2 que tá saindo agora. E, meu... eu sigo na mesma linha de raciocínio do Nerdmaster, que a única coisa ruim que Cowboy Bebop tem é porque é curto. São só 26 episódios. Poderia ter tido mais? Poderia, mas não seria tão redondinho como a história é. Então, ele é bom do jeito que é, ganha 10 esferas, roubado, como os outros dois, da mesma maneira. Só isso. Não, tem como dar outra nota? O sensacional no Cowboy Bebop... Jorge, mas o sensacional do Cowboy Bebop é que é o seguinte, todo mundo tem aquela concepção do anime, né? Ah, colegiais, a história lá, jornada do herói, né? Que o herói vai ficando mais forte e tal. Tem essas concepções que já são muito usadas no anime, né? Sim. Cowboy Bebop não é isso. Os personagens já são acabados, são aqueles personagens. Eles não têm uma evolução, assim. Sim. Ele só tem um acertos de contas, assim, com o passado, que você vai descobrindo o passado dos personagens. Você não vê, assim, o futuro, eles se tornando mais fortes, mais poderosos. Sim. Não, não é isso. Sem dúvida. Ô Dan, vamos... Isso é que é louco, ao contrário, cara. Eles vão ficando cada vez mais fodidos com o passar dos episódios. É. Né? Bom, mas seguindo o exemplo do Nerdmaster, que indicou durante o episódio inteiro Carole Tuesday, Dan, você tem um outro anime que você gostaria de indicar agora no final do episódio? Um outro anime pra indicar? Que as pessoas gostem muito assim, que acham louco? É, um que siga o seu full course menu de animes. tá trazendo um pouco de Toriko. Ah, cara... Um que eu gosto muito, que eu assisti assim, falo, nossa, que louco, só que as pessoas acho que não... É tipo Jornada do Herói, só que as pessoas não... Pode ser que não entendam direito, porque tem muito a ver com a cultura japonesa, né? Que é um anime chamado Ushio Totora. Ushio e Torá, né? Olha aí. Não sei se vocês já viram isso. Eu já ouvi falar um pouquinho. Não sei se vocês já assistiram. Cara, mas é que é muito assim com folclore japonês, monstros folclóricos, né? Tipo Mula Sem Cabeça do Brasil, monstros folclóricos, não. São esses, só que são japoneses. É uma história bem legal, Jornada do Herói, que ele vai ficando poderoso e tudo, mas é bem legal porque tem essa parte folclórica japonesa misturada, né? Muito bom. Isso é muito bom. Bom, mas se for na mesma pegada de Cowboy Bebop, assistam Trigun, cara, que é loucaço. Trigun, que inclusive foi dublado aqui em Terra Supiniquins. Cara, Trigun é muito doido, cara. Aqui no Brasil, inclusive, o nome do protagonista foi traduzido pra Veste o Estouro da Boiada. Ai, meu Deus, não, cara. Veste Stampede virou Veste o Estouro da Boiada, é isso mesmo. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Ô, Ned Master, para de ficar chamando as velhinhas pra botar nome nas coisas. Eu não tenho culpa. Não é minha culpa. Eu não sou culpado por isso. Caramba, cara. Bom, por que que o povo faz isso? Agora, pra finalizar o episódio, a minha indicação, que é mais ou menos a mesma vibe de Cowboy Bebop, é Gungrave. Pensa numa história de mafioso em que os caras levam até as últimas consequências para conseguir poder. E levam também até as últimas consequências para manter esse poder. Então, eu recomendo, inclusive, esse anime, o Gungrave, me foi indicado pelo nosso querido Marcão, o Alexandre Marcos, lá no nosso grupo de ouvintes. Ele falou assim: Jorge, vamos assistir, eu vou reassistir Gungrave, assiste junto comigo. E eu fui assistindo Gungrave e fui gostando bastante. E sabe qual é o mais interessante? Ele tem os mesmos 26 episódios que o Cowboy Bebop. Ainda bem que o Marcão falou, vamos assistir Gungrave. Se ele falasse assim, vamos assistir One Piece juntos, Jorge, vocês iam terminar quando tivesse 50 anos, né, cara? Não, One Piece eu sigo assistindo, tô na por volta do episódio 500 e alguma coisa. Nossa, tá longe ainda. O anime, né? O mangá eu... Pra eu poder entender melhor a história, eu voltei pro time skip. Ah, olha, tá roubando o jogo, cara. Posso dar uma última recomendação, já que o assunto máfia, mafioso e acusa apareceu, né, na conversa, tanto durante o episódio como agora nessa tua recomendação? É só um negocinho que vocês vão rir de montão na Netflix. Chama-se Kokushufudo Tatsu no Imortal. Não, velho, esse eu assisti todos os episódios, que são super curtinhos, assim, de uma vez, plá, mano. Pensa só num cara que é ex-yakuza e virou dono de casa, velho. E ele comanda a casa dele como se fosse a máfia da Yakuza. Nossa, excelente indicação, Nerdmaster, excelente indicação. É muito bom. Os japoneses, então, eles fazem umas coisas meio diferentes, né, cara? Você já viu? Não, eu nunca assisti. É a primeira vez que cara, eu assisti. Cara, vai atrás. Gokushufudo. Cara, procura. É muito engraçado. O mais engraçado é que não é um anime, vamos dizer, bem animado. É quase como se fosse um... stop motion. Uma webcomic. É. É quase como se fosse uma webcomic, entendeu? Mas... É no estilo de Agretsuko. A graça tá nos diálogos, cara. Quase. Quase no mesmo estilo de Agretsuko, a animação. Menos animado ainda que Agretsuko. Nossa, tá difícil. Porque Agretsuko parece que foi feito em Flash, né? Aquilo lá, né? Mas Agretsuko foi feito em Flash. Você não sabia disso, não? Não sabia, mas parece muito. Por isso e que você eu adivinhei. Parece você não feito fale mal de Agretsuko na minha frente, não, senhor Daneto. Isso está correndo um sério risco, tá? Não fale mal de minha pandinha vermelha do coração. Cara, mas os japoneses fazem umas coisas muito inusitadas, né? Igual aquele, o Hataraku Saibou, né? É muito legal também. É muito outra, bom, cara. Outra Cells at Work, mano, muito bom. Outra indicação sensacional, velho. Cara, é muito pô, assim... É inusitado, né? Você pegar e fazer... Vamos colocar as células do nosso corpo e vamos fazer uma animação com elas, como se elas estivessem trabalhando? Olha que legal. Aí eu, se estivesse nessa reunião, eu falo, cara, não vai dar certo, cara, pra tirar essas ideias da cabeça. É. Não, os caras vão lá falar, beleza, vamos fazer. Que, além de ser um anime maneiro, ele ensina o funcionamento do corpo humano melhor do que muito telecurso que eu já vi por aí. Opa, cara. Bom, antes que... E eu ouvi uma vez, em um podcast, a pessoa fala, perguntando pra um médico, médica, eu não lembro agora quem era, perguntando, aquilo lá faz sentido? A pessoa fala, sim, funciona daquela maneira. É pra você ver como é que os caras estudaram bastante pra fazer, né? Estudaram, cara. estudaram e fez sentido. Você assiste assim e fala, nossa, que história legal, cara. É muito louco, cara. Antes, japonês, antes, eu vou te falar, viu? Antes que o final do episódio, parte 2 de Cowboy Bebop, vire um cast de indicação também, vamos terminando por aqui. Agradeço ao Dan por disponibilizar o tempo dele num domingo de manhã, onde ele poderia... Já é domingo de manhã aqui, gente. Ele poderia estar descansando, né? Porque, né, lá no Japão trabalha-se pra cacete, mas... Tecnicamente já é domingo de tarde, né, Dan? Porque já passou do meio-dia aí, né? Agora já é meio-dia e 10 aqui já. Hora do almoço. Tá vendo? Mas enfim, agradeço por ter... E a gente tá aqui morrendo de sono, porque a gente tá aqui meia-noite, ouvintes, porque é do outro lado do mundo. Né? É, só que, ouvintes, quando vocês acordarem no domingo de manhã, eu já estarei... Quando estiver acabando o domingo pra mim aqui, vocês vão estar acordando. E quando acabar o domingo, eu já vou estar trabalhando aqui, gente. Né? Entendeu? É... Enfim, é isso aí, Nerdmaster. Obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo, que ultimamente pra você tem sido foda, eu tenho acompanhado. E... É, aí de tu, se tu não tivesse me chamado pra segunda parte de Cowboy Bebop. Você sabe muito bem que eu ia aí em São Paulo só pra bater em você. Chegando ao final aqui, agradeço a você, ouvinte, que nos ouviu até aqui. Eu peço que, assim que ouvir esse episódio, vá fazer um comentário lá no site... Dá a sua opinião também sobre Cowboy Bebop. E quem não assistiu, assista, né? Porque é muito bom. Exatamente. Muito bom, quem não assistiu, faça o favor pra sua vida e assista. E. Cara, que é rapidinho. São 26 episódios apenas, cara. Quando você percebe, já acabou, cara. É muito rápido. Terminando aqui, como o Dan, ele só trabalha nessa vida e não faz nada pra internet. Nerdmaster, fala um pouco lá do Portal Paranerdia, por favor. Então, queridos ouvintes do Animesphere, como vocês já devem estar cansados e carecas de saber, né, Jota? Jota tá careca de saber disso. Eu sou o Alexandre Nerdmaster, dono sócio próprio, otário e irresponsável pelo paranerdia.com.br, o podcast Paranerds, onde Jorginho faz um maravilhoso trabalho de ser um editor e que se fode quase todas as vezes que o Koala se grava. É. E caso vocês queiram conhecer, por favor, se é que vocês já não conhecem, paranerdia.com.br ou Paranerdia nos principais agregadores de podcasts do mundo. E não é exagero não, tem até no Spotify. Bom, né? de resto, gente... Trabalho pra botar lá. Né? Mas enfim, gente, se você não tiver possibilidade de se tornar um padrinho, você pode simplesmente espalhar a palavra nas redes sociais, pode espalhar a palavra pros seus amigos, pros seus conhecidos, pros seus parentes, enfim, pra que ouçam o Animesphere. E pra você... que pode dar aquela ajudinha a mais, ajudar o Animesphere a dar aqueles saltos mais altos, só manda bala. padrim.com.br/Animesphere e, mais recentemente, eu abri uma conta no PicPay, @Animesphere.podcast e você pode assinar o Animesphere com os mesmos planos do Padrim ou mesmo você pode doar o que te der na telha quando te der na telha. Beleza? De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Beijo, galera! Arigato, konnichiwa, kumbawa, minasan. Obrigado por terem ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos. Como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar um padrinho.